Eu vou me apaixonar.

fosse um rouxinol, se eu fosse um rouxinol, nunca me calaria. As mais belas serenatas, mais belas serenatas, ao meu bem cantaria. Ai, ó meu lindo passarinho, meu rouxinol cantador, ensina-me uma cantiga de amor. Ensina-me uma cantiga de amor. Uma cantiga de amor. Para o meu amor eu cantar, à noite junto à janela, ao luar. Ai, ó meu lindo passarinho, meu rouxinol cantador. Canal 2 da Antena Web. Passo já não ouço. pena, por dentro espera. Amante esse gesto, sorriu apenas. Sofria. consigo compreender. Sempre esta sensação, estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar. Vou continuar a procurar. eu sou o que sou. Fico mais perto do amor. Só junto de ti eu consigo ser. E ficar mais perto de ser. Só junto de ti é que eu sou o que sou. Fico mais perto do amor. Só junto de ti eu consigo ser. Canal 2. Lágrimas caindo pelo rosto, o último olhar nos olhos teus. Procuro por ti, perdida na noite fria. Ainda te abraço em meus sonhos, nesta cama vazia. Sempre que precisares de mim, eu estou aqui. Por não ter resultado, não quer dizer que eu te esqueci. Sempre que precisares de mim, eu estou aqui. Não te esqueci. Só depois de errar, eu aprendi a dar valor. Depois de perder, eu senti dor. No último grito, eu te chamo, vem pra mim. Nunca é tarde pra voltar a viver o amor assim. Sempre que precisares de mim, eu estou aqui. Não ter resultado não quer dizer que eu te esqueci. Sempre que precisares de mim, eu estou aqui. Não te esqueci. Passa o tempo gravado em nossas memórias. Nós falhamos por um vez. Se tivesses ficado, se te tivesse ao meu lado, precisei da tua força e coragem para seguir nesta viagem. Mas falhaste ao fugir de nós dois, porque não deu certo. Enganei-me outra vez. Pensei mesmo que era contigo, que pra sempre seria feliz. Porque não deu certo. Já começo a duvidar. Não foi contigo, acredita. Ninguém vai ocupar o lugar. Diz-me por que fugiste, porque não conseguiste acreditar em nós dois. Encontrar motivos para tentar. Se tivesses ficado, se te tivesse ao meu lado, precisei da tua força e coragem para seguir nesta viagem. Mas falhaste ao fugir de nós dois, porque não deu certo. Enganei-me outra vez. Pensei mesmo que era contigo, que pra sempre seria feliz. Doiro, meu menino, nosso olhar tão sério. Quem é que não sabe que existe um mistério? Ah, do mundo cabe a bola de trapos, o arco e o peão. Menino que embalo na minha canção. Nos cabelos, loira e pequenina, por isso hoje trago na boca o teu nome. Nas minhas palavras sinto a tua fome. Meu menino doiro, com olhos de espanto, nasceste no ventre de todas as mães. Como é que adormeces a fome que tens, meu menino doiro, com olhos de espanto? Adorme, meu menino, que é por ti que eu me... Decidir-te, ou serei eu. vez que decidi.